para que posso ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver? Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaço de pães e 2 peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase de Jesus que me ecoa mais forte: dai-lhes vós mesmos de comer. Uma ordem de Jesus, um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo: dai-lhes vós mesmos de comer. O apelo à partilha, à solidariedade e à justiça. Senhor, nosso programa está terminando, mas mais uma vez eu convido os intercessores, vamos rezar pelos doentes. A gente não para de chegar a pedidos de oração. E valorize, viu, a saúde que você tem. Valorize as coisas boas que você tem. Levante a tua mão direita e vamos interceder pelos doentes que estão esperando na fila de cirurgia. Esses dias eu fiquei sabendo de pessoas que... Uma mulher contando para mim que ela ficou 4 dias no soro, sem comer e sem beber água. Sabe por quê? Porque ela tinha que ficar nesse estado, porque a qualquer momento ia fazer uma cirurgia pelo SUS. Depois de 4 dias... tomando soro, sem botar um gole d'água na boca, porque cada vez dizia: daqui a pouco, e se daqui a pouco foram 4 dias, mandaram ela embora, e não fez a cirurgia. Vamos rezar para esse povo que sofre, gente. Cure, Senhor. Claro, cure esse sistema de saúde do Brasil. Cura, Senhor, esse sistema doentio que trata tão mal as pessoas carentes. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos e estão com dor, o remédio não está fazendo efeito. Abençoe a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam nesta terça-feira. Abençoai e santificai. Tome posse da graça de Deus. Diga isso: eu tomo posse da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.